Olhe bem para os dois lados. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem, vê quem vem. Sempre tem um louco pela contramão. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem, vê quem vem. Sempre tem um louco pela contramão. Desde criança, minha mãe já dizia: ao atravessar, sempre pare na esquina. Olhe para baixo, olhe para cima. Respeite os dois lados, aprendizado para toda a vida. Seguindo a lição do meu crescimento, prestando atenção, vou sobrevivendo na escola, na rua, com a família, aprendendo que a moeda tem dois lados em meu desenvolvimento. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem, vê quem vem. Sempre tem um louco pela contramão. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem, vê quem vem. Sempre tem um louco pela contramão. Satisfação, amigo Yuri. Sempre vê quem vem. Na contramão pode ter um malucão, nem aí pro trem. Se sempre tem um louco perdido, disposto a comer a carne crua e não largar o osso. Tem gente egoísta, não pensa no outro, só ver o próprio umbigo, espírito de porco. Não respeita os dois lados, gatilho, pipoco, sempre morre afogado no fundo do próprio poço. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem, vê quem vem. Sempre tem um louco pela contramão. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem, vê quem vem. Sempre tem um louco pela contramão. É, família, Yuri, Gilvoso, aqui é o Max. Impacto de novo no rap progressivo, esculpido no fogo, levando entretenimento e informação pro nosso povo. Respeitando os dois lados, a baixada, o morro, o grito de liberdade e o grito de socorro. Entre o amor, o ódio, o vivo, o morto, só depende do respeito que existe entre o outro. Se tudo tem dois lados, a vítima, o acusado, injustiçado, condenado, a sentença do povo. Ei, preste atenção, alguém vem na contramão. Cuidado, cidadão, com o transtorno. Se não respeitar os lados, pode dar errado, não ter mais retorno. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem, vê quem vem. Sempre tem um louco pela contramão. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem para os dois lados. Olhe bem, vê quem vem.